Você está na Sem Solar, tudo bem? Mais um super bloco começando aqui na Sens. E para esse super bloco vai ter o Cutting Crew, vai ter o Bon Jovi. E para começar, quer dizer, na realidade para começar, eu vou até pedir ajuda pro locutor dos anos 80 para anunciar essa música como se fazia lá na época dela nos anos 80. Então, locutor, por favor, você pode quebrar essa para nós? Vamos em claro, meu jovem. Locutor dos anos 80 do Sens Analógico. Sens Analógico vai ao ar todos os dias às 7 da manhã e às 14 horas da tarde. Sim. Então, locutor, eu vou anunciar sua vinheta. Depois eu vou soltar a música e você anuncia ela como se fazia lá nos anos 80, tá ok, locutor? Ok. Locutor dos anos 80. Essa música é do Bryan Adams, Run to Me On. A música foi lançada para o álbum Reckless e saiu em 1984. I need to feel your touch. Sims. Nas mídias sociais, @SigaSense. isso foi o Bon Jovi, Born to Be My Baby, de 1988. Antes teve o Cutting Crew, indicação do Cacate. Foi ao ar no programa do Cacate, se eu não me engano, a edição número 5. I Just Die In Your Arms Tonight, de 1986. E a primeira lá no começo do bloco teve uma ajuda do locutor dos anos 80 para criar aquela atmosfera das locuções, dos anúncios dos anos 80. Bryan Adams com Run To You, de 1984. Bom, vai pedindo seu som da www.sensecast.org/contato. Lá no chat, www.sensecast.org/chat, você pode participar e interagir em tempo real com quem estiver aqui no estúdio. Nas mídias sociais, todas, @SigaSens. Tá ok? Até já!